e suas poderosas. Nunca se iluda. Escutei psiu, ele me olhou, aí fluiu. Dentro do carro, coração a mil. Mete com força, puta que pariu. Fudendo na onda do lança, eu só tenho cara de santa. Só de baixinho, se não espanto. Se tem paninho, tem black lança. Tapa na minha cara, me chama de piranha. Eu de quatro, tu botando em sequência de toma, toma. Tapa na minha cara, me chama de piranha. Eu de quatro, tu botando em sequência de toma. Vai, toma, toma, toma, safadinha. É muito bom socar nessa buceta apertadinha. Ai, toma, toma, toma, safadinha. É muito bom socar nessa buceta apertadinha. Vai, toma, toma. Escutei psiu, ele me olhou, aí fluiu. Dentro do carro, coração a mil. Mete com força, puta que pariu. Fudendo na onda do lança, eu só tenho cara de santa. Fode baixinho, se não espanto. Se tem paninho, tem black lança. Tapa na minha cara, me chama de piranha. Eu de quatro, tu botando sequência de toma, toma. Tapa na minha cara, me chama de piranha. Eu de quatro, tu botando sequência de toma. Vai, toma, toma, toma, safadinha. É muito bom socar nessa buceta apertadinha. Ai, toma, toma, toma, safadinha. É muito bom socar nessa buceta apertadinha. Vai, toma, toma.